Eu sou a música da gente quando nu e crua. Escorro do nariz do pobre quando ele se assua. Sou Carolina na janela desejando a rua. Com a solitude eu ando acompanhado. Cada virtude minha é um pecado. Varejando a come lixo feito creme chantilly. Que mistério tem aí? E qual lição que eu aprendi? Sou um cachorro na viela comissão da lua. Sou o vermelho da donzela quando ela menstrua. Um amassado na bachela feito com gazua. A solitude eu quis por companheira. Toda mentira minha é verdadeira. Trepadeira, borda, folha feito ponto macramê. É um mistério de se ver. É uma lição pra se aprender. Pior que a morte é desviver. Que o triste chore sua. Eu sou a fome que a nação tá quando ela jejua. Um grito doido na garganta de uma cacatua. Com a solitude eu ando acompanhado. Cada virtude minha é um pecado. Marejeira come lixo feito creme chantilly. Que mistério tem aí? E qual lição que eu aprendi? Sou a paixão que faz sequela quando pega em crua. Eu sou um monstro da lagoa quando ele flutua. Se tu disser que é a minha, eu digo que é a tua. A solitude eu quis por companheira. Toda mentira minha é verdadeira. Trepadeira, borda, folha, feito ponto, macramê. É um mistério de se ver. É uma lição pra se aprender. Pior que a morte é desviver.